Sou uma criança na tua presença, primeiros passos nesse teu caminho, me ajuda a prosseguir. Sim, minha fragilidade é tua força, se completam e eu te peço colo, sem medo de cair. Um chão de estrelas, eu me sinto tão mortal, assim de noite ao vê-las. Mas teu espírito habita em mim, o teu espírito se move em mim. Completam e eu te peço colo, sem medo de cair.